Puta que pariu, esse povo que não tem noção com álcool. Puta merda. Eles estão vendo no quê, calcinha preta? Não, o cara que tá ouvindo longe MPB ainda vai. O problema é minha namorada que bota o celular pra tocar bem alto perto de mim. Ah, tá. Mas depende do que tá tocando. Michel Teló tá tocando. Eu acho que é Titanic que não. Merda. Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Ai, ai, ai, ai, começando mais um Clockcast. Aqui quem fala é o Kamen Rider e não esqueça a minha Calói. Oi, oi, oi, aqui é Thiago e eu tinha bonecos paraquedistas. E eu sou o Kira e a vingança nunca é plena, mata homem e veneno. E eu sou o Xion e sou um otaku maldito que vive uma infância sem fim. Fato. E aí, seus viados, tudo certinho? Vamos rapidinho aos anúncios de hoje. Primeiramente, quero pedir desculpas pra vocês pela música de abertura, né? Só como é, eu perco o ouvinte, mas não perco a piada. Espero que você tenha escutado com fone de ouvido, pelo menos, né? Se não, pega mal. A segunda coisa pra falar da enquete do Clockcast 15, né? Você votou, você escolheu, e o tema vai ser Kamen Rider Black e Black RX. E dando uma fuçada no Google, eu vi que a série do Black esse ano completa 25 anos. Então, vamos fazer uma coisa especial aqui pra você ouvinte. Fazer uma promoção pra você, sim. Dois prêmios especiais. Um dos prêmios é a camiseta da nossa loja, do Black, ou a preta ou ao branco, você que escolhe. E além disso, o grande ganhador vai poder participar do Clockcast 15, olha só. Então, para mais detalhes em breve, fica aí de olho, né, no nosso blog. Já adianto que a promoção é via Twitter, então fica de olho aí, hein. Então agora continuemos a nossa programação normal. Nossa, nossa. Então vamos lá, hoje o tema é brinquedos, brinquedos da nossa infância. Vamos lá, vamos começar aqui o nosso convidado aqui, o Thiago, oferecendo hospedagem aqui pra gente. Fala aí um brinquedo aí, Thiago, que marcou tua infância. Com certeza os comandos em ação, cara. É devido principalmente às propagandas super cheias de ação, né, que você tentava reproduzir em casa. Você via na propaganda terra, explosões, fogo, e em casa você brincava no tapete da sala, né? Mas eu era uma criança com boa imaginação, eu conseguia reproduzir em casa igual as propagandas, na minha cabeça. Teve quais? Ah, oi? Quais tu teve os brinquedinhos? Quais personagens? Cara, eu fico pensando basicamente quais personagens eu não tive, cara. Comando de ação eu tive tudo. Todos os desenhos que passavam na época eu tive brinquedo de todos, cara. He-Man, Jaspion, os Power Rangers, Cavaleiros do Zodíaco. Eu tinha todos esses bonequinhos. Os melhores eram os Cavaleiros do Zodíaco, com certeza. Ah, nossa. Absurdo R$100 na época, hein? Nossa, hoje não. Cara, é porque eu não sei se vocês sabem a minha idade, mas eu tinha Cavaleiro do Zodíaco na época que era ainda o Cruzeiro, a moeda. Antes de 94. E eu era muito pequeno, não tinha a menor noção de preço da época. Ninguém tinha, né? A gente queria o boneco. Eu dava uma moeda e eu pensava que eu podia comprar qualquer brinquedo com a moeda. Eu costumava também fazer armadura de guarda dos cavaleiros, só que com caixa de papelão. Vocês chegaram a comprar aquela Heróis do Futuro que eles iam umas maquetezinhas pra montar? Iam os cavaleiros pra montar o santuário? Não, esse cara. Nunca. Aí já seria caro demais. Nunca vi isso. Também não. Vi uns encartes dentro da revista, tu recortava e colava. Não conheci, não. Eu montava o santuário com travesseiro e cobertor. Era muito foda, assim. Eu montava o meu com Lego. Um terceiro em cima de laje e jogava o cobertor em cima e pronto. E ali ia. Pra piorar, eu brincava com os meus bonequinhos cavaleiros. Tinha um do Beast Wars, que eu não sei o nome da criatura até hoje, que normalmente era o vilão da parada. Qual que era? Você lembra o animal? Era um mosquito branco. Ai, eu lembro dele, não lembro o nome. Pois é. Que Beast Wars foi da minha época. É, Beast Wars, eu lembro que eu saía correndo da escola pra assistir, literalmente, porque eu chegava... Eu também, cara, tipo, passava na Record. Isso. Eu vi na Record. Foi... Beleza. Nisso daí eu lembro que eu costumava chamar alguns amigos meus que tinham brinquedinhos assim de guerra, e ficava um em cada quarto, cada um tinha sua própria base, aí um tinha que tentar invadir a do outro, ficava cada um em um quarto, cada um tinha sua base, um tentava invadir a base do outro, mas normalmente sempre terminava em briga, né, porque ninguém queria perder. É, e aí até o problema de você brincar com amiguinhos naquela época. Quando eu brincava com meus amigos aqui, quando eu era pequeno, eu pegava assim, esses aqui são do bem, esses aqui dão no mal. Vamos fazer as lutas. Ninguém vai ser do bem, ninguém vai ser do mal. Pronto. Eu juntava muita coisa. Eu pegava meus bonequinhos do Digimon, com bonequinhos do Power Rangers, com Batman. Geralmente eu fazia os Batman do mal, cara. Eu não entendi o porquê até hoje eu fazia os Batman do mal. Mas claro, o Batman era preto. Você reparou que todo personagem preto, com exceção do Power Rangers, bate o mal. E o Black. Olha que o Batman não é preto, né? Não, mas eu tinha, tipo, Batman vermelho, Batman dourado, Batman cinza, Batman azul. Batman vermelho deve ser uma beleza. Cara, eu não tinha um boneco do Batman que fosse normal, a roupa preta. Eu tinha as roupas diferentes, que eu fazia coleção do bonequinho do Batman quando eu era pequeno. Esse era o quê? Xing Ling? Esses brinquedos? Acho que era, cara. Batman vermelho? Eu não sei, tipo, até hoje você vai nas lojas de brinquedo, tem, você vê Batman com roupa de outra cor. Mas o meu era a época do desenho animado. Aí eu olhava, eu ia na loja assim com a minha mãe e falava: mãe, Batman, esse aqui eu não tenho. Tá, leva. E era barato na época, era R$1,99. Então era Xing Ling mesmo. É, R$1,99? É. Pelo que eu lembro, antes era mais barato. Acho que era mais fácil comprar um bonequinho do He-Man antes do que hoje em dia, por exemplo. Verdade. Mas He-Man hoje é raridade, né? Criança hoje em dia não gosta mais desse tipo de brinquedo, não. Eu tenho uma miniatura, obviamente, lá do computador. Só, assim, que hoje, fica meio besta, né? Por isso que eu tinha passado com o meu irmão mais novo. Não tem nada guardado aí contigo? Pô, eu tenho um calhambeque verde que eu tunei. Peguei a acetona da minha mãe, tirei a cor das portas, pô, parecendo ascovado. Mas eu acho que esse é mim só. Pô, cresce e passa a jogar videogame, né? É, se dependesse de mim, eu teria todos os Cavaleiros do Zodíaco aqui. Teria o Santuário, mas falta dinheiro pra ter isso. Por mim, eu teria esse boneco de Sentai. Ah, por mim, hoje eu compraria aquelas armaduras de ouro que fazem pagando no Google, tamanho natural. Eita porra, é muito bem feito, cara. É muito bem feito. Enfim. Uma daquelas eu andaria fácil na rua. Eu andaria também, cara. E eu não ia me importar com as pessoas olhando pra mim e falando: se dane, sou Cavaleiro de Ouro. Eu fazia coleção dos bonequinhos do Batman, né? Eu também fazia coleção de bonequinhos dos Power Rangers. Alguém lembra aqueles que virava a cabeça? Ah, eu tive o verde. Eu tinha os 7. O branco era o mais raro de conseguir. Verdade. Mas em 3 dias eu consegui estragar a molinha. Eu sempre tinha que virar a cabeça com a mão. Não, pode admitir que funcionou direito durante a primeira semana. Depois, misteriosamente, é que a porcaria parava de rodar. E todos perdiam os polegares. Verdade. Mas sabiam que sempre foi mais difícil pra mim pra conseguir? A rosa. A rosa e o azul, né? Azul virou boiola. É, cara, não, o Power Ranger azul. Não, esse era o que eu sempre demorava pra conseguir, porque nunca tinha na loja. Tu morava o quê? Num bairro de viadinho? Todo mundo queria rosa? Não sei, cara, vai saber aqui em Curitiba, né? O branco, que tinha aquela armadura dourada, né, nos ombros, era difícil pra caramba de conseguir. Na minha época, todo mundo vinha com armadura. E todo mundo é mega musculoso, né, nessa época. Inclusive a rosa é amarela, né? Uhum. O Batman e o esqueleto, que eu não sei como é que ele tem músculo também, eles eram mega musculosos. Pior, cara. Pior que até no filme do He-Man o esqueleto tem músculo, vocês já perceberam? Cara, eu nunca vi esse filme e espero nunca ver, pra não me decepcionar, cara. Ah, não, tem que ver, eu tenho que ver. Cara, hoje você vê, você pensa, meu, que coisa horrível. Eu tava assistindo, passou na TV a cabo esses dias. Ah, mas essa nova versão, a nova dublagem, os caras cagaram tudo ali. Não tem sincronia o negócio. Pera aí, tu acha que a dublagem cagou o filme? O filme já nasceu cagado, porra. Não, não, não fale assim. Não destrói minha infância. É, cara. Só porque você viu o Dolph Lundgren andando com só de cueca. Bom que eu não vi, velho. Eu não assisto mais He-Man hoje em dia, não, porque ele é muito homossexual. Na época eu não percebia isso. Foi que é verdade, cara. Eu percebi. A única coisa que eu vejo daquela época que eu vejo ainda hoje é o Looney Tunes. Ah, é, ali continua bom. Continua bom porque Looney Tunes ou tem eles criança ou tem a versão deles adulta, não tem adolescente. Por isso que é bom. Uh-huh. Agora tem o Baby. Tá, isso eu não acordo tão cedo suficiente pra assistir. Aí depois que eu descobri que voltou a passar Power Rangers, eu até faço um esforço. Porque o Mighty Morphin sempre foi a melhor versão. É, eu só gosto dos Power Rangers na primeira versão. Depois começou a misturar com um monte de bicho e eu não gosto. Na verdade, até o Power Rangers passo foi legal. Uhum. Depois os bichos que era pra te deixar com medo te fazia rir e perdeu a essência da coisa. Mas quem não lembra... Mas quem não lembra que na terceira temporada de Power Rangers eles encontraram o Kamen Rider Black RX? Eu não lembro, cara. E olha que eu assistia muito o Black Kamen Rider, assistia Jaspion, Jiraiya. Não, mas no Power Rangers, cara. Na terceira temporada. Todos esses tokusatsu eu costumava assistir, mas eu não tô lembrado desse encontro, não. Eu baixei o Neon Patriot pra ver de novo, porque não me lembrava. É na terceira temporada, os três primeiros episódios. É, depois é as tartarugas ninja que eles encontram. Aham. Uhum. Ah, não. Não, o que me deixa mais puto é que os caras fundaram a franquia das tartarugas. Ah, aquele seriado dessa banda detonou. Cara, mas era divertido você ver tartarugas ninja. Ah, não. Aquele seriado, a tartaruga lá com peitinho. Com peitinho. Ah, porra. Cara, aquilo foi... É, vendo por esse lado era tenso. É, tá começando a ver que não era exatamente... Tem coisa, cara, antiga que você não pode assistir, não, cara. Deixa na memória, que é muito melhor. Eu tava procurando se tô com certeza. Eu tenho que assistir Cavaleiros, mano. Ah, eu tenho. É, eu já tentei reassistir Cavaleiros, mas é muito devagar, pô. São três episódios conversando antes de alguém tomar uma atitude, pô. Exatamente, Naruto? Ter paciência, pô. Naruto tá assim, cara. Ah, tá aí outra coisa que eu não consegui ver. Eu gosto de anime, mangá, que termine. Quando você é criança, acompanha de manhã, beleza. Mas quando você já tá grande e vai baixar, dá uma preguiça. E é pior de tudo, o Naruto tá passando no Cartoon. Bleach tá traduzido, não sei se vai passar em algum lugar. Tá dublado. E Fairy Tail vai passar no Cartoon. Tava no Animax. Ah, Animax faliu. Eu fico totalmente por fora quando o assunto é anime, cara. Eu não assisto nada. Com exceção, né, Cavaleiro do Zodíaco e Dragon Ball. Ah, mas isso é clássico, não tem como. Se um problema da geração de hoje, a geração otaku de hoje, eles não viram Cavaleiro do Zodíaco. Nem a primeira fase de Dragon Ball, cara, com Goku pequenininho. Uhum. Isso vai ser um problema, né? Uma infância que eles perderam. Animaniacs, cara. Pois é. Somos os Animaniacs. No Ressaca Friends, eles fizeram uma apresentação de Animaniacs. Eles fizeram sobre tudo que tinha na infância. A apresentação deles, estavam com um baú no meio. Cara, foi muito boa aquela apresentação. Eles estavam com um baú no palco. Eles abriram o baú e começaram a tirar boneco da infância, cara. Coisa que você via na infância. Os bonequinhos Power Rangers, que virava a cabeça. Bonequinho do He-Man. Ai, qual que era o outro? Esqueci o que eles tinham lá. Aí quando eles tiraram tudo do baú, eles viraram pra plateia e no baú tava escrito: sua infância perdida. Porra. Cara. E o que você falou aquela hora? Parece que naquela época era mais barato, não era? Cara, com certeza era mais barato, pô, né? Não tinha tanta regra com importação como tem hoje. E aqui, pessoal, não importava, né? Exatamente. Agora, quem lembra a coisa mais cara que tinha na época? Na época de vocês, vamos ver que a gente é de época diferente. Qual que era a coisa mais cara que tinha? Pelo que eu lembro, eram os carros do comando de ação. Aqueles tanques que vinham juntos, eles eram bem carinhos na época. Eu lembro de só ter tido um na vida, e olhe lá, depois de chorar muito pra minha mãe. Cara, na minha época era o Megazord. Aí, ó. O Megazord devia ser foda. Eu lembro quando eu tava no prezinho, cara. Eu fui pra aula, um piá tinha levado o Tiranossauro. Pensa do todo Jurassic mundo Park? Em cima dele. Não, o Tiranossauro do Power Rangers. O Zord, o Tiranossauro. Sim. Aí ele, cara, pensa todo mundo em cima do piá. Claro, pô. Nessa época, quem tinha esse tipo de brinquedo era rei. Aham. Uhum. Verdade. Ou o Dylion. Até hoje, quem tem um Dylion é rei. Pô, falando em Jaspion, lembra aqueles bonequinhos que era o corpo do Robocop? Alguém teve aquele? Do Jaspion? Não lembro exatamente do Jaspion, mas eu tive bonequinho do Robocop. Isso eu lembro bem. É, os caras, filho da puta, só tiraram a cabeça e colocaram uma de uma plásticozinho assim, molinho. E o corpo todo duro do Jaspion pintar. Cara, os bonecos nessa época todos tinham o mesmo molde, né? Que eram todos iguais, mega musculosos, com 30 mil gomos na barriga. Verdade. Eu lembro que eu tinha um boneco do Robocop que você podia tirar a mão dele, né? Que nem no filme. Ele tira a mão pra colocar a arma. Aí eu tentava fazer isso com qualquer coisa. A única que encaixava era uma que vinha aqui com ele, que era a pistola dos Power Rangers. Ah. Aí eu ganhei um boneco do Robocop da minha avó, cara. Ele vinha o boneco, uma pistola dos Power Rangers e uma espada. Só que nenhuma cabia na mão dele. Esse era um grande problema dos bonecos antigos. As armas nunca cabiam na mão. Ou o polegar quebrava e nunca mais usava uma arma, né? Aham. Rolava com durex. Eu enrolava o durex com a arminha na mão. Também. Aí nunca mais voltava. É, era só cortar o durex depois. Né? É. Algum de vocês já perdeu algum dente, perdeu sangue com aquele pogobol? Eu nunca brinquei com pogobol. Tô junto com o Xion. Não, eu já perdi muito sangue do nariz, cara, brincando com aquilo. Cara, acho que eu vou deixar o Google aberto aqui pra ver os brinquedos que você tá falando, porque não são da minha época. Cara, o pogobol é aquela bola que tem um círculo no meio. Você botava os pés e saía pulando. Pogobol! Eu pulo do Gugu, cara. Eu conheço isso como pula do Gugu. Eu também. Esse é bom ter referência. Porque pogobol, que eu lembro, que é troço que aparece muito em filme americano. Que é uma mola, duas coisas, o pé segura como se fosse aquela seguidão de patinete. Ah, tô ligado. Também. O pogobol brasileiro não tinha dinheiro suficiente pra botar o guidão. Aí é só no pé mesmo. Aquilo ali é natural. Mais cedo ou mais tarde. Oi. Voltou ao normal, tava dando um lag aí. O pogobol, cara, é natural, mas cedo ou mais tarde você vai meter a cara no chão. Tem opção. Algum dia você vai. Olha, eu vou comprar um e dar uma festa. Quero ver o povo cheio de álcool pulando na troca. Cara, pô, brinquedinho muito bom, pô, da época. O meu nome, o Pega Vareta, pô. O brinquedinho mais simples do mundo e era muito divertido. Nossa, cara, pensa, velho. Todo mundo, quando você pegava o Pega Vareta, vinha todo mundo brincar com você. Teu pai, tua mãe, teu avô, teu tio, tua irmã. Vinha até o cachorro. E não era tão fácil, não. E todo mundo Todo mundo tentava pegar o palito preto, lembra? O palito valia mais. É. E normalmente era o mais cabuloso. Ele automaticamente escondia debaixo de todos os outros. Isso é verdade. Mas era legal ver o povo saindo porque tentava pegar ele e mexer alguma outra. A minha estratégia era não pegar e ganhar porque o povo tentava. Não, legal que quando alguém pegava o palito preto, você podia usar o palito pra puxar os outros, né? É. Só que ninguém respeitava essa regra. Todo mundo pegava um palito. O primeiro palito que pegava já tentava puxar os outros com o palito. É, entre os meus amigos não tinha essa regra exatamente pra não ter esse problema. Qualquer um servia pra qualquer coisa. Vai e vem. Nossa, como eu machuquei meu dedo com vai e vem. Ele só servia pra você ficar com o peitoral definido, né? Que brinquedo idiota da porra. Era um brinquedo muito idiota, pô. O máximo que podia acontecer era a bolinha parar no meio. Quando os dois puxavam, né, ao mesmo tempo. É. Eu já fiz muito. Nossa, mas o que eu machucava meu dedo, cara? Que eu fechava a mão e o bairro batia na minha mão. Lembra do Resta 1? Joguei muito, cara. Também. Alguém conseguiu deixar no centro o negocinho? Ficar o último do centro? Era esse o objetivo? Sim, o objetivo é sobrar um só, né? Sim, mas tinha que ser no centro, obrigatoriamente? Não. Mas se fosse no centro, tu ganhava mais. Era o mais difícil de conseguir. Cara, eu nunca consegui fazer restar um só. Sempre deixava dois. Isso era uma coisa que... Era impossível. Eu não conheci ninguém que deixava um. Eu conheci alguma pessoa que fez isso uma vez e nunca mais. Mas amanhã você memorizar o que ele tava fazendo ali e depois ela repetiu o resto da vida. Eu já não conheço ninguém que costumava jogar o resto a um. Eu jogava, era viciado quando era pequeno. Uma coisa que todo mundo gostava quando era pequeno, salgadinho, né? Até hoje. Sim, mas naquela época era maior. Mas quem nunca comprou salgadinho só por causa do Tazo? Verdade. E velho, eu tinha muito Tazo. Era Tazo e as cartinhas de Pokémon. Aham. Eu perdi todas, cara. Pra não dizer que eu perdi todas, tem um Charizard guardado. Só porque Charizard é meu Pokémon favorito. Ah, eu sempre quis ter Pokémons de brinquedo, mas o máximo que eu tive foi Tazo. Verdade. Eu tinha um saio de banheira, velho. Era muito bizarra a coisa. O legal é que eu não tinha banheira. Então ficava de enfeite do lado guardar a roupa. Tá, explicar, né? Não, mas do Pokémon eu tive miniatura. Eu tive três. Eu tive o Meow, o Raticate e o Gyarados. Pô, velho. Eu comprei numa lojinha de R$1,99, custou R$3, eu lembro até hoje o preço. Miau, foi o único boneco do Pokémon que eu tive até hoje. Eu sempre quis ter aquela pelúcia do Pikachu, mas ela sempre custava R$50. Eu queria Pokébola, velho. Eu queria a Pokébola. Eu lembro que na minha época também tinha Pokébola sendo vendida, mas eu também nunca tive um, porque não tinha graça. Eu ia pegar ele e jogar na parede e não ia acontecer porra nenhuma. Nem na imaginação dava pra acontecer. Ah, dava sim. Eu brincava de Butt com essas bolinhas anti-press. Bolinha com textura. E era divertido, era muito legal. Pois é, né? E o Pula Pirata, alguém teve? Nossa, cara. Pula Pirata, refresca a minha memória, como era esse brinquedo, eu não tô lembrado. Era o pirata dentro do barril, tu ia espetando as espadinhas pra ver se ele pulava. Ah, eu tô lembrado. Não tinha um cachorro também naquela época, um brinquedinho que era um cachorro? Qual? Ah, eu não lembro. Eu tava queria lembrar o que o cachorro fazia, acho que ele comia as coisas. Ah, isso eu não lembro. Ah, lembrei de outro que eu tinha. Lembra de um que tinha, você tinha que equilibrar os macaquinhos? Ah, sim, sim. As argolinhas, né? Aham. Ah, o Pula Pirata. Aí ele procurou o Pula Pirata no Google, que nem eu. É um raro jogo multiplayer isso aí. Cara, os jogos da Estrela eram sempre muito, muito, muito legais. Isso é verdade. Todas as propagandas da Estrela deixavam você doidinho pra comprar os bonecos. Tinha aquele Aquaplay deles. O Aquaplay eu tive e depois eu tive a versão digital dele, eu cheguei a ter. Digital? Aquaplay? É, não tinha graça nenhuma, mas existiu. Qual que era o Aquaplay? Nossa, cara. Sabe como que eu jogava esse Aquaplay? É. Eu virava de ponta cabeça. E ficava apertando as bolinhas freneticamente. E funcionava. Como? Cara, tipo, ele era pequenininho. Aí você ficava apertando os botãozinhos e ia jogando no ar. Aí elas iam subindo e quando elas subiam, elas colocavam no palitinho. Aí quando tava todo palitinho, só virava. Não caía e volta, não? Não, tinha que ser bem rápido. Ah, tá. Mas, cara, era sem dó, era... que nem você faz no teclado hoje. Eu nunca consegui colocar todas as argolinhas. Eu colocava mais na goelinha que na habilidade, né? É. Nossa, o dia que quebrou uma Aquaplay do Donald, eu fiquei tão triste, cara. Eu chorei tanto. Que era aquele do Donald, era diferente do Donald. Tem o quem quebrou? Eu consegui quebrar, não sei como. Eu lembro que eu vi ele quebrado. Tem aí o link da imagem. Cara, porque ele era diferente, você tinha que pescar, você não tinha que colocar peixinho. Que estranho. Velho, que estranho. E tipo, era difícil, porque tinha um peixinho liso. E você tinha que fazer ele espetar isso tudo na vara de pescar. Bizarro. Tu falou em vara de pescar, me lembrou aquele que era do aquário, que ficava girando e você tinha que pescar os peixinhos com uma isca de imã. Uhum. Eu tenho desse até hoje, você acredita? Funcionando? Funcionando, ele é mola. E ainda tem peixinho, o que é pior. Oi? Cara, eu achei um site com o Fofão! Ah, o Fofão e todos os seus mitos atrás dele. Cara, eu tenho um Fofão pendurado no quarto da minha mãe ainda. Tu já verificou se ele tem uma adaga dentro dele? Não, eu não abri ele. Pô, cara, tu tem a oportunidade de ouro de comprovar uma lenda urbana. Uma das maiores lendas urbanas que existem no Brasil. A minha mãe não deixou eu abrir, porque é dela. Mas amigo meu um dia veio aqui em casa, a gente foi jogar videogame, e tinha o Fofão pendurado na parede. Ele não queria entrar no quarto por causa do Fofão. Porque ele disse que ele achou a faca dentro do boneco. Fofão é o brinquedo assassino com bochecha de cachorro. Uhum. Bochecha de cachorro não, com um saco na cara no lugar do peixe. Se você pegar a foto dele e prestar atenção, você vai ver que é um saco. É, eu também pensava isso. Cara. Autorama. É, Autorama era bom, mas você só... Mas depois que eu tive um, perdeu a graça, tá? Porque era só você ficar apertando o botão de acelerar ou soltar pra frear. Não tinha que fazer mais nada. No instante, perdi a graça o brinquedo. Pior que eu vejo isso hoje, que eu penso, cara, quando era pequeno eu brincava do Autorama. Era só você apertar o botão. E eu me divertia fazendo isso. Eu tive quando era criança e quero ter depois de adulto, é um sistema de trens, tá ligado? Montar uns trilhos assim nas paredes do meu quarto e botar um trem passeando pelas paredes. Eu tenho um trem que funciona até hoje, mas ele é só no círculo. Mas aí você pode comprar os trilhos e montar um sistema mega rebuscado no quarto e deixar ele o dia todo lá passeando. Eu acho foda e eu vou fazer isso um dia no meu quarto. Cara, eu gostei dessa ideia. Eu achei um site aqui, meu. Ele tem muito brinquedo antigo. Quero ver se vocês lembram daquela máquina registrada. Ih, mandei pra coisa errada. Daquela máquina que você colocava moedinha. Ah, eu queria ter um desse. É, também. Como é que funcionava? O que é que isso faz? Tipo, era só uma máquina de moeda. Você colocava as moedinhas lá e você apertava e fazia como se fosse um cassino. Brinquedinho de criança tornava você viciado em jogo. Fazer o quê? Desceu, foi pro bingo. Aham, joguei muito bingo na minha escola, já ganhei muita coisa. Bingo em escola, o que é que estão ensinando essa juventude? Minha quarta série, cara. Da primeira à quarta série eu jogava bingo na escola. Que coisa boa, coisa bonita, cara. E os Tamagotchi, pegaram essa época? Peguei, eu devia ter uns 9, 8 anos. Ah, eu sempre matei meus Tamagotchis de fome. Eu também, cara. O último Tamagotchi que eu comprei, eu não conseguia acordar o horário de quando ele queria coisa de comida de madrugada. Então eu nunca consegui ter ele por mais de um dia. Agora, e esse pula pirata USB? Como é que funciona isso? Pra que serve? É um pendrive. Não me deixa no pula pirata. Ah, um pendrive. É um pirata. Ah, foda. Só que pelo que dá pra ver, o brinquedinho funciona. Né? Na imagem você vê o piratinho pulando. Mas sim, muito boa a ideia. Você, enquanto tá passando um arquivo gigante, você vai brincando. Não, uhum. Melhor do que paciência, né? Tá, né? Cara, mas do Tamagotchi, eu vi numa propaganda, não lembro aonde, mas eu vi que o Tamagotchi voltou. Você acredita? Mas, cara, hoje em dia ele tem que vir, então, com um gráfico bem melhor, com touchscreen... Não, é outro Tamagotchi antigo. Porque se o gráfico for igual ao antigo, é uma merda. Mas a graça era ser os dois dele. Dois? Era nem meio bit aquilo. mas hoje em dia, eu só compraria outro se tivesse muito melhorado, cara. Porque naquela época eu já achava ruim o gráfico. Eu já jogava Nintendo. Nintendo. E que criança nunca quis ter a evolução do Tamagotchi? O Game Boy? É, eu sonhava em ter e até hoje eu nunca tive um videogame portátil. Cara, Game Boy era caro. É caro até hoje se você for ver. É. Vale mais a pena. Game Boy é metade do preço do DS hoje em dia. É. Tem um local aqui em Recife que é tipo um mercado negro de eletrônico, né? Eu sempre vou lá quando eu quero comprar um celular ou alguma coisa parecida. E Game Boy lá já é caro pra caramba no mercado negro. Imagina um original na loja. Então, isso que você achar original na loja, né? Então, fila de Game Boy. Aí como o Game Boy era caro, tinha as imitações. Aqueles minigames que era tipo de meio bit, que nem Tamagotchi, que nem eu falei, que tinha o Tetris, tinha corrida. Eram 999 jogos. Mas era 990. Dizia que era 999 jogos. Quando você ia ver, tinha 5 jogos. Deixa eu ver. Esse mesmo. Ah, eu tive também. 6 jogos, só que. Tipo... Todos iguais. Cara, tipo, então, ele era tudo... Tinha aquele ping-pong, igual do Atari, era Tetris, corrida, Ney, e o outro tinha que atravessar pro lado da tela, tinha os obstáculos passando, uhum. E mais desses eu já não consigo lembrar de nenhum. Tinha um que você tinha que destruir as coisinhas, você tinha que atirar neles pra destruir, tinha um que era aquela da bolinha que você tem que bater e quebrar os bloquinhos, só que você não podia deixar a bolinha cair no chão, ela tinha que cair na plataforma. Cara, então isso aí é. Esses jogos aí deviam estar lá por um número acima de 9 mil, porque eu sempre vi o Tetris. Eu nunca vi outro joguinho nesses minigames. Tanto que esse minigame é até hoje chamado de Tetris. É. Porque ele era o mais jogado. Você tinha 2 mil versões diferentes do Tetris, que não faziam a menor diferença de uma pra outra. É, mas até hoje Tetris não tem como ter muita diferença, né? Só muda quando é a cor. Eu já vi Tetris por cor. É. Aí fica mais difícil. Mas tem uns gels também. Cara, o que mais que tinha na nossa infância que a gente perdeu? Brinquedo do Kinder Ovo antigamente era mais legal até, cara. É, todo Kinder Ovo era uma expectativa. Que se foda o chocolate, eu quero saber qual é o brinquedo que tem dentro. E é verdade. E hoje quanto tem um Kinder Ovo, hein? Hoje o Kinder Ovo, aqui em Curitiba, tá R$2,50. Eu lembro que antigamente era R$1. É, na minha época era R$1, eram 99 centavos. O dia que aumentou pra 1,50 eu fiquei... Tá caro! E o preço vem aumentando e o tamanho do ovo vem diminuindo também. Aham. Uhum. É, tinha umas coleçãozinhas legais, né? Tinha uns que eram uns leãozinhos, outras tartarugas. Tinha estatuetinha, tinha duende, Smurf. É. A maior decepção naquela época era quando você ia abrir o Kinder Ovo e tinha um quebra-cabeça. Verdade. Era muito chato. Também podia ter um brinquedinho que você já tinha, né? Ficava repetido. Não, até ia dar, porque você podia trocar com um amiguinho. Eu já fiz isso muito. Aí eu... Tu trocava com os amiguinhos? Um brinquedinho. Tá certo. Vinha um brinquedo retro lá, um brinquedo... Vamos continuar o assunto. Vinha um brinquedo repetido, ele ficava triste e aí ia trocar com os amigos. Aí voltava feliz. Tá bom, vou parar de falar do Kinder Ovo já. Deixa assim. Calado, o senhor se defende mais. Cara, vão matar a gente. Vão matar a gente se a gente esquecer de falar do Lego. O Lego. Nossa, meu, cara. Eu não cheguei a ter, mas meu vizinho tinha uma tonelada de pecinhas do Lego, cara. E era bom demais, cara. Todo dia ia pra casa dele pra gente montar, fazer altas construções com o Lego dele. Era muito bom. Canitinho, eu lembro Lego, que dói, cara, quando você pisa em cima. É. Isso é verdade. A maior lembrança de Lego é a dor. O que o Lego tinha, um Lego meio de Paraguai, né? Não era Lego, mas eram os bloquinhos, montava muito bem. Aí o que acho que era o Thiago que falou no começo aqui, que ele fazia com o irmão, amigo dele, brincava, fazia fortaleza. Eu fazia minha fortaleza com Lego, pegava meus bonecos dos Power Rangers do Digimon pra lutar contra o boneco do Homem-Aranha e do Batman. Poxa! Tipo, iam fazer um entrar na fortaleza do outro, cara, era uma invasão, assim... Só que minha criatividade nunca passou de um portão. Teve, como eu falei na minha abertura, teve uma época em que eu morava no primeiro andar e era excelente, cara, pra brincar de paraquedas com meus bonequinhos verdinhos do comando de ação. Eu lembro que eu era bem pequeno, pai. Minha irmã descia pra buscar ele. Aí quando ela subia, eu pegava e jogava de novo pela janela. Você jogava ela outro? Ia, né? Ela, não, eu jogava o mesmo. Ela chegava, me devolvia, aí eu pegava e jogava de novo. Ela de novo, descia a escada pra pegar. Um dia eu coloquei tipo uma sacolinha pequenininha no meu Batman e amarrei nele. Aí joguei pra cima e fazia paraquedas com ele. Ali o dia eu fui fazer isso e ele ficou preso numa árvore. Só que eu atei ele quando meu pai pôdou a árvore. Senão tava lá até hoje. Uma coisa que eu fazia também quando era pequeno, eu adorava dinossauro, né? Que criança não gosta de dinossauro. Então tinha muito dinossauro de brinquedo. Aí eu tinha um tiranossauro grandão e eu vivia jogando ele pra cima, porque ele era grande, cara, pra você quando era criança. Aí eu vivia citando meu tio. Meu tio vivia, adorava brincar comigo disso. Ele vivia dizer que ele tinha medo de dinossauro. E um dia eu joguei ele também e ficou preso na árvore. Só que ele se voltou um dia que meu tio veio em casa, caiu na cabeça dele. Nunca esqueço disso, cara. Até hoje ele passa na árvore assim, não tem dinossauro aqui, né? Eu gostava muito de dinossauro, já colecionava boneco, antes mesmo do Jurassic Park, cara. Quando veio o filme, eu pirei, pô. Aí foi realmente uma das épocas que eu mais gastei dinheiro com bonequinhos de dinossauro. Ah, não, na época do Jurassic Park eu fiquei com medo de dinossauro. Fiquei aterrorizado com aquele dinossauro. Dinossauro ia ter as coisas que eu não podia ver. Principalmente do Velociraptor. Ah, não, eu tinha medo do tiranossauro, que ele pisaria na minha casa e destruir tudo. Eu nunca tive medo de dinossauro. Inclusive, quando eu era pequeno, eu gostava, eu assistia tanto Jurassic Park, mas tanto Jurassic Park, que eu chegava a sonhar que eu tava no Jurassic Park. Ah, eu assistia muito Mortal Kombat. Também. Na época que saiu o filme na VHS, eu obrigava o meu pai a alugar aquele troço todo sábado, porque demorava 2 dias pra entregar. Eu não fazia mais nada durante o dia, a não ser, assim, Mortal Kombat. E o legal é que o Liu Kang eu chamava de Ryu Ken. Eu consegui entender direito, só anos mais tarde, que eu fui ler o nome e ver que eu falava errado. Cara, eu lembrei do negócio agora. Eu tinha um Nintendo, Mario World, Mario Kart. Até que virei macho e comprei Mortal Kombat. Putz, por que isso veio pra mim? Vocês nunca viram o funk do Mortal Kombat? Cara, quem nunca... Vocês nunca viram o funk do Mortal Kombat, vocês não sabem o que estão perdendo, cara. Ah. Cara, eu vou até procurar aqui, cadê? Ah, cara, no último Telecast eu coloquei ele de abertura. É muito bom, cara. Os melhores funks, é o funk do Mortal Kombat e o funk do Anel. Do Anel eu não vi. Eu vou deixar mais alto aqui pra poder ficar de background. O funk do Anel é o baseado no Senhor dos Anéis. É, imaginei, mas eu não cheguei a ver. Bem, eu consigo arrumar uma palavra simples pra descrever esse funk. Uma porcaria. O quê? Não, sério que tu não gostou da música? Não, porque funk do Mortal Kombat me lembra a dança de Fighter. Ah, é. A dança do Street Fighter é uma onda, mas deixa pra lá ela. Então, só veio a onda do a dança do Street Fighter depois o funk do Mortal Kombat. Os brinquedos do Dragon Ball. Nunca tive nenhum. Sempre quis ter Goku pequeno, mas nunca deu certo pra mim. É que brinquedos do Dragon Ball seguiam sempre a mesma linha. Era o personagem, a roupa saía, a parte de cima da roupa saía, porque no anime, eles viram e mexe, eles ficavam sem camisa, e eles só mexiam o braço, e o braço era reto, se mexia pra cima e pra baixo. Verdade, e ainda vinha com a miserinha do dragão Pajuta no canto. Uhum. Eu tive o Goku, o Gogeta e o Broly. Eu tive muitos, só que, enfim, ele teve o destino de maioria dos meus brinquedos. Ou sumiu ou quebrou. Aham. Ah, não, eu lembro que os meus três morreram da mesma forma. Tava brincando de fazer eles voarem com um amigo meu. Aí a gente jogou ele pro alto e caiu, quebrou. Foi a coisa mais idiota de toda a minha infância. Nossa, eu lembro que eu tinha um Vegito. Ele era do tamanho do meu monitor, assim, de altura. Monitor de 17 polegadas, então ele é grandinho. Cara, ele acendia o olho, aquilo era o brinquedo mais legal que eu tive naquela época do Dragon Ball. Eu tive um bonequinho do Darth Vader que acendia o olho. Infelizmente me roubaram ele na escola. Tinha esse problema. Porque senão ele ia estar aqui num pedestal do lado da cama, dormir e fazer um joinha pra ele antes, saber que eu tô protegido. É Darth Vader, mano. Aliás, falando nisso, eu tenho um brinquedinho que vinha na McDonald's, parece que eles estavam com excesso de estoque, que era uma navezinha e aquela cabeça do personagem em cima que balança. Aí eu tenho o Yoda e o Darth Vader, que faz barulhinho. Você tá brincando agora? Exatamente, só o do Darth Vader que faz barulho, Yoda é só a nave. É, cara, tudo era melhor, os brindes dessas promoções, brindes de salgadinho, de promoções da Coca-Cola, eles eram bem melhores. Geloucos, cara. Legal, velho. E tinha coleção de geloucos. No pior. Até o dia que entraram na minha casa pra fazer a limpa aqui em casa, levaram geloucos. Como assim entraram pra fazer a limpa? Roubo mesmo? Roubaram. Caralho. Eles não conseguiram, ó, eles não levaram TV, levaram uma TV aqui em casa, uma pequenininha, levaram algumas roupas só, tipo, pouca coisa de valor, e os geloucos. É, pra roubar geloucos tem que ser chinelão. Ah, o cara oh. Pensou no, o ladrão pensou no filho dele. Cara, roubar os geloucos pra mim foi... Ah, TV pode ficar, mas o geloucos, meu! Pode levar até a geladeira, TV, mas deixa o geloucos. Não, mas eu me pergunto, por que levar o geloucos? Peraí. Cara, eu de todo. Porque lá, aqui no mercado perto de casa eles não vendiam pra você fazer brinde, assim. Tipo, você pagava pra comprar só o geloucos. Ah, era vantagem. Ah, falando em comprar pra levar, os mamíferos da Parmalat. É, eu não cheguei a ter, não, porque... É como eu lembro por quê. Eu acho que eu não gostava daquela porcaria. Não, eu acho que eu tinha. Mas, cara, era chato quando tua mãe fazia você virar um mamífero da Parmalat pra tirar foto. Cara, mas aí você tinha que ser muito criança pra poder chegar nesse ponto. Mas eu não sei, naquela época já era muita vergonha, cara. A partir de uma certa idade não fica mais fofinho, não. Não, mas mesmo naquela época já era vergonhoso, não era? Muito. Como? Pior de tudo, chegava alguém na tua casa, tua mãe vinha mostrar a tua foto vestida de mamífero da Parmalat. Verdade, tinha uma vestida de zebra. Agora imagina o neguinho magrelo vestido de zebra. Eu tenho uma que eu tô vestido de banana de pijama, que eu tirei quando eu tava no pré. Ah, não, aí foi pai, eu prefiro ser uma zebra. Cara, eu tenho vergonha dessa foto até hoje. Com razão. Com toda a razão. E minha mãe ainda mostra ela, que raiva. Ah, não, depois que minha mãe e meu pai separaram, as minhas fotos de criança perderam no mundo. Então esse tipo de mico eu não pago. Que bom. É a melhor coisa do divórcio dele. Isso é bom, cara. Apesar de até hoje eu chantagear minha irmã, porque sabe-se lá como eu tenho uma foto dela com 6 anos cagando. Minha irmã também tem. Minha irmã também tem, mas ela não tinha mais 6 anos não, viu? Há muito tempo que não tinha 6 anos. Eu vou omitir meu comentário. Passa a foto aí pra gente colocar no podcast. Coloca no fundo pra jogar no YouTube. É, a gente censura o rosto só. Um dia a gente põe carinha de um Pokémon no rosto. Não sei se era vocês faziam quando você era pequeno. Vocês tinham fantasia dos super-heróis, de algum personagem que se via na TV pra brincar? Eu gostava. Como eu tinha dito, né? Eu criei minha fantasia dos Cavaleiros do Zodíaco com papelão, né? Ficou tosco pra caralho, mas na minha cabeça tava foda. Eu tinha a máscara do Batman. Ah, uma vez eu fiz uma de seu boneco. Seu boneco? Você lembra seu boneco? Ah, não é do teu tempo. Tinha na manchete o clube do seu boneco. Ah, eu não vi a manchete. Cara, eu vou procurar isso agora. É que eu tinha uma fantasia do Batman, cara. Tipo, fantasia mesmo. A roupa do Batman com capa, a calça, a luva, a máscara. E eu não tirava aquilo. Eu era uma aí criança. Aí não sei se vocês tinham aqueles carrinhos que você tinha que pedalar pra ele andar. Não. Eu tinha um daqueles. Quase carrinhos são, né? Não, tipo, que você entrava no carrinho e pedalava. Hoje os carrinhos são elétricos. Na minha época você tinha que pedalar. Aí pegava aquela fantasia, subia no carrinho, meu carrinho era preto, e pronto, todo Batmóvel. Ah, não, eu tinha o Batmóvel, só que pequeno. É, eu também, eu tinha um de ferro, cara. Isso, pesadão. Aham, uh-huh, que era do filme, do primeiro filme do Batman. Isso mesmo, primeiro que tinha uma ponta zip na frente, eu tive um desse até o dia que eu machuquei um colega meu na escolinha, aí minha mãe me tirou ele. Eu tive dois aquele, um quebrou e o outro eu perdi. Mas outro brinquedo que eu tive muitos quando criança, mas só fui conseguir realizar o meu sonho infantil depois de crescido, eram espadas. Qual? Espadas. Espadas? Nossa, um tinha. Era plástico. Isso que eu ia falar, eu tinha uma também. Aí, assim, só 4 anos atrás que eu fui comprar uma Wakizashi, com lâmina de metal, que é a coisa linda. Que era o meu sonho dourado de criança. Só que minha mãe sabia o risco pra sociedade que seria. É. Dava de plástico. Isso cara, quando eu não brincava de espadinha com meu amigo com espeto de churrasco. Minha mãe não deixou eu chegar perto do espeto de churrasco. Eu brinquei muito com o espeto de fazendo de conta que era espada. Pô, eu diverti demais. Uhum. Eu jogava isso, até você se cortar ou se furar, mas era legal. Ah não, eu jogava RPG live action com esses troços. Só que aí aconteceu aquele troço da menina em ouro preto e as mães de todos os meus amigos proibiram eles de jogar. Algum de vocês já conseguiu concluir o cubo mágico? Nunca na minha vida. Cara, tem pessoas aí no YouTube, pô, que conseguem fazer em questão de pouquíssimos segundos, cara. Os caras resolvem. Vai se fuder, porra. Que mente pra trabalhar rápido que só. 6 lados, só uma cor só? Não. Eu nunca fiz e acho que nunca vou terminar um bichinho daquele. Eu não tenho que ir pra isso, não. Eu também não, cara. Cubo mágico é uma coisa do demo. Pior que é. Já chegou a ver o Neo Cube falando isso? Já. Caramba, os Batmóveis antigamente eram bem mais legais. Eram bem melhores, mas eu não gostaria de voltar no tempo pra lá de novo, não. Ah, só os Batmóveis. Hoje em dia é muito melhor, prefiro minha internet de alta velocidade do que voltar pra aquela época. Só com esses brinquedos. É, porque era tudo mais moleque, a gente não tinha que se preocupar com nada. Era mais divertido, era mais divertido, mas eu ainda prefiro como tá hoje em dia. Pra quem tá nascendo hoje em dia no mundo da tecnologia, pô, vai ser outra coisa. Mas sei lá, eu acho que as coisas já vêm tudo muito pronto pra criança hoje. Vocês não precisam, né, vocês não, né, eles não precisam mais imaginar nada, já vem tudo ali. O que eu acho que é meio ruim, porque na nossa época a gente brincava com imaginação. Pois é, e isso muda muito quando você cresce, você vira um adulto e usar a criatividade pra fazer alguma coisa. Então, assim, vai ser meio tenso daqui pra frente. O que eu vejo muito aqui, né, na minha própria rua, é que as crianças, elas brincam, coisa de criança. Tem essa diferença. É, tipo, aqui, antigamente, eu ficava até 9, 10 horas da noite na rua brincando de esconde-esconde. É. Hoje, no máximo, você se esconde no status do Facebook. Não, hoje você é obrigado a se esconder dos ladrões. É, eu lembro, cara, de época em que as famílias botavam as cadeiras na rua, o cara todo mundo conversando, a criançada toda brincando. É outra vida, viu? E a única preocupação que tinha naquela época é matar os pernilongos. Uhum. Até hoje. Criatura mais diabólica do. Não, mas aquela era a única preocupação. É, hoje tem que deixar tudo trancado, andar olhando pra trás. Mas ainda assim, até hoje, criança brinca com ioiô, né? Depois da campanha da Coca-Cola, então... Cara, o ioiô colorido, que acendia. Pois é, e tinha aquelas coisinhas que chamavam de 3D, que nada mais era que duas plaquinhas, uma sobreposta à outra, ficava mudando a imagem. Cara, aquilo era bom. Eu achei meu ioiô que acendia. Você jogava, ele acendia e fazia barulhinho. Não, o meu só acendia. Que um lado era amarelo, outro era roxo ainda. O meu era todo vermelho. Bolinha pula-pula. Você colocava uma moedinha de 50 centavos na máquina, virava e caia uma bolinha pela pula. Que é outra coisa que existe até hoje. É difícil de achar, mas existe. Que criança nunca fez guerra com aquelas bolinhas, cara. E aquilo machuca. Naquela época eu tinha mais interação, cara, com os pais. Não era verdade. Os pais brincavam muito mais com as crianças. Isso é verdade. Hoje as crianças mal brincam com os brinquedos. Os brinquedos brincam com as crianças hoje em dia. É, eu vejo pelo muito solitário. É, um pouco solitário. Eu vejo pelo meu primo. Eu fui pegar um brinquedo dele, ele comprou um Transformer, né? Nossa, Transformer nessa época era aquele que você baixava a perna, virava a cabeça e colocava o braço do lado. Pronto, virou um robô. Verdade. Ninguém dizia que aquilo não era um robô. Aí hoje eu peguei o Transformer dele. Quem disse que eu conseguia transformar aquilo? Eu não consegui nem abrir a primeira parte. Aí vem o menininho, filho da mãe, dentro de 3 segundos já torna aquela coisa. É verdade. Não, daí você vai procurar no YouTube e tem uma criança asiática transformando aquilo em 3 segundos. Sempre vai ter uma criança asiática que vai fazer qualquer coisa melhor que todo mundo. Uhum. Isso é regra universal. Tava vendo um grupo de crianças norte-coreanas tocando violão. Eu tava lembrando um amigo meu que faz faculdade de música, faz aquilo tudo. Mas é Coreia do Norte, né? É treinar aquilo com uma K-47 na cabeça. Vamos encerrar, pessoal? É, tá na hora de encerrar, né? Então tá, vamos lá, um recadinho final aí, um jabazinho, quem quiser fazer de site. E falar um brinquedo que foi uma decepção, assim. Vocês estavam esperando muito e veio aquela merda. Começando contigo aí, Thiago. Bem, eu sou do TelhaCast lá, o TelhaCast, www.telhacast.com. É, temos um podcast lá, estamos com 14 edições lançadas. Eu pensando aqui num brinquedo, assim, que me decepcionou muito, cara, foi o Sega, o antigo Mega Drive. Vocês lembram, cara, que só tinha o jogo da Sonic, que veio na memória do videogame. E foi uma decepção pra mim, cara, porque não dava pra fazer mais nada com o jogo, pô. Eu achava uma merda na época. Principalmente porque eu tive um Super Nintendo, né? Valeu aí, obrigado pela participação. Tamo sempre aí, sempre que precisarem, pode chamar. Kira? Bem, eu, infelizmente, tô sem meu blog atualmente. Todo mundo desempregado, então não dá pra ir pra boteco fazer resenha. Mas quando voltar, eu aviso. Agora, brinquedo frustrante. Eu nunca gostei de peão. Peão eu achava uma coisa meio sem objetivo. Você ficava rodando o troço e olhando pra coisa rodar. É meio vazia a experiência. É isso, assim. Precisando de mim, avisa. Tamo no Face, é só chamar. Show? Cara, brinquedo frustrante. Eu tinha uns brinquedinhos do Samurai Warriors, bonequinho. Tipo, a armadura era de borracha, ela nunca ficava no boneco. E se você puxasse a mão, você via que tinha uma mola dentro. Eu nunca consegui brincar com aquilo. Eu odiava aquilo. Mas é isso aí. Acesse Marufansub. Tem Marufansub. Você vai ter Tokusatsu, que praticamente só a gente tá fazendo. Animes antigos. Um anime, né? Antigo. Por enquanto, somos um dos poucos ainda que estão fazendo Gokaiger. Mas é isso aí, cara. Lembrando da infância é a vida. É isso aí, então. Falou, pessoal. Até a próxima. Valeu. Até. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old pal said, boy, you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. If you got troubles, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. If we stick together, we can see it through. Cause you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. Other folks might be a little bit smarter than I am. Bigger and stronger too, baby. But none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy. And as the years go by, Our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. Yeah, you